tão bom em meio à luta ver o agir de Deus. É bonito em meio à prova, ele faz o crente sorrir. É maravilhoso ser fiel. Ele abala a terra, ele rasga o céu. As primeiros montes, ele acalma.